Fala galera do Trash, começando hoje então nossa edição número 127 para falar do que aconteceu lá em Charlotte depois que o temporal passou, né? O furacão Mateu, o Kane Mateu, é mais ou menos o nome lá do furacão, passou lá em Charlotte, em North Carolina, né? Deixou muita gente lá desabrigada, muitos problemas para a cidade. Infelizmente, né, não só o estado de North Carolina, mas todos também estados ali da costa leste dos Estados Unidos, acabou sofrendo aí com o vendaval que passou por lá, né? Enfim, as corridas, né, que iriam acontecer na sexta-feira, a Xfinity Series, aí a Sprint Cup no sábado, acabou ficando as duas corridas para o domingo, né? Foi um final de semana aí bem interessante, assim como foi Dover, né? Dover também tivemos duas corridas, uma seguida da outra. Só mudou um pouco a ordem das corridas aí. A Sprint Cup preferiu ficar com o primeiro, colocaram a Sprint Cup no primeiro horário, né, e jogaram a Xfinity Series para depois da Sprint Cup. Posso estar um pouco enganado, mas talvez foi uma jogada para não ter conflito com a NFL, né? Já lembrando que a NFL é muito forte nos Estados Unidos, a NFL é o esporte que maior ibope lá nos Estados Unidos, né? Então com certeza ela deu uma jogada aí para talvez a Sprint Cup, que é a principal, né, não ter conflito com a NFL lá nos Estados Unidos. Enfim, vamos falar de Charlotte nessa edição, nesse podcast agora, né, a edição 127, falando de Charlotte. Bastante coisa aconteceu, tanto dentro como fora das pistas, nem tanto. Tem umas notícias interessantes aí, né? O Ryan Newman renovou com a RCR, né? A Napa confirmou que continua com o Chase Elliott para 2017. Então temos bastante coisa para falar. E vamos falar aí das eliminações da Xfinity Series no Chase, né, que aconteceu o corte agora, e parece que a Ganassi Chase não é muito com ela, né, porque o carro da Ganassi ficou fora também do primeiro round. Estava tudo certo para o Bernopoli se classificar, avançar aí no Chase, mas no final, não no finalzinho, um pouco para frente no meio da corrida aí, o Bernopoli teve um problema de pneu furado e não conseguiu avançar, não conseguiu se recuperar para enfim estar no Chase da Xfinity Series no round de 8, né? Mas enfim, vamos falar aí um pouquinho de cada coisa, né, no momento certo aí. Vou falar agora da corrida mesmo para vocês aí agora. Certo, pessoal? Então, fazendo a abertura, lembrando que comigo vai estar no último bloco o Hélio e o Pedro, né? Volta aí a formação original do nosso podcast. Enfim, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que preferem estar no horário que preferem estar nos ouvindo aí. Né, sejam todos bem-vindos no caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade ou para a escola, né, ou até mesmo à toa aí, apenas ouvindo o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom, falar um pouquinho aí da Xfinity Series primeiro, né, da Drive for the Curry 300, corrida que aconteceu à tarde, por volta de 5h30 a largada aconteceu por volta de 17h45, mais ou menos, né, uma corrida muito boa, muito movimentada. E tivemos aí a grata e surpreendente vitória do Joe Logano com o carro número 12. Só abrindo parênteses aqui, pessoal, o Joe Logano vence pela segunda vez seguida com esse carro número 12, né? Ele venceu o Watkins Green, né, com o carro número 12. A corrida lá ele foi pole e ficou com a vitória. E agora em Charlotte ele também não foi pole, largou em terceiro, né, e foi vencedor. Então a quarta largada do carro, né, mas a segunda vitória consecutivo do carro número 12 aí da Penske, né, da Penske Motorsports. Não é Penske Motorsports, não, é Penske alguma coisa, Penske Race, sei lá, esqueci. Enfim, vamos lá. O mais interessante de tudo, né, de eu não lembrar qual Penske o que que é, é interessante que a Penske tem apenas duas vitórias esse ano, pessoal. Um resultado muito ruim aí, né. Só comparando um pouco com o ano passado, tá? O Joe Logano teve 4 vitórias, o Keselowski teve 2 e o Ryan Blaney teve 2. Esse ano até agora só o Joe Logano venceu com 2 vitórias aí, segue os outros pilotos. O Tagliani não venceu nenhuma, o Ryan Blaney também não venceu nenhuma, o Brad Keselowski também não venceu nenhuma. Então segue tudo no 0-0 para esses pilotos aí, apenas Joe Logano fazendo bonito com os carros da Penske, né? Enfim, parabéns aí pro Joe Logano, vitória importante pro Joe Logano, até pro próprio ego dele mesmo, né? E só lembrando que o Joe Logano fez uma corrida de 500 milhas e partiu para uma corrida de 300 milhas e venceu. Ou seja, uma super tarde para ele aí. E ainda conseguiu ficar com a vitória. Parabéns, Joe Logano. Sua 27ª vitória na X-Men Series. Sua segunda, né? Esse ano de 2016. E soma aí agora 83 top 5 e 128 top 10. O Joe Logano. Temos que falar aqui, dar destaque, claro, de um cara que não venceu, mas ele teve ali todo momento para vencer. Inclusive foi o que mais liderou votos, 165 votos lideradas. O Kyle Larson, que no finalzinho, né, acabou cometendo o mesmo erro que ele cometeu durante o All-Star, naquele final de semana lá em maio, né, foi quando ele acabou relando no muro e ficou para trás. Isso aconteceu bem no finalzinho da corrida, mas o Kyle Larson terminou na quarta posição. Um bom resultado para o Kyle Larson. O Kyle Larson que está virando tipo um Kyle Busch da X-Men Series, né? O Kyle Larson está debulhando, está andando muito bem mesmo. Quando ele vem para a X-Men Series, ele está andando demais. O carro sobra. É impressionante o ritmo do Kyle Larson. Só realmente perdeu a corrida porque acabou errando, né? Errou tocando no muro na curva 2, se não me engano, é a mesma curva que ele teve problema no All-Star também. Eu quero já falar também dos outros Sprint Cup que participou, né? O Kevin Harvick foi o sétimo colocado. O Keselowski, companheiro do Joe Logano aí na Pace, que correu no 22, foi o nono colocado. E o Austin Dillon com o Chevrolet número 2 foi apenas o 14º colocado, né? Esses aí foram os Driver Cup que tiveram. Tivemos também outros, né? Mas esses foram os grandes destaques, realmente foram esses aí que estiveram lá em Charlotte, né? Que fizeram aquela puta jornada que foi praticamente aí 800 quilômetros de corrida, né? 800 milhas, né? De corrida aí. Realmente é muito, muito, muito mesmo desgastante aí, né? Duas corridas seguidas, né? Se bem que a tocada da X-Men Series é um pouco mais aliviada, mas mesmo assim tem que ser pilotos de ferro para aguentar todo esse tempo aí, duas corridas no mesmo dia. Porque desceu do carro, uma corrida acabou quando estava todo aquele trâmite ali, né? Comemoração. Os carros da Sprint Cup estavam entrando para as garagens quando terminou a corrida. E os carros da X-Men Series estavam sendo levados para o pit lane, né? Para se formar ali no pit road ali. Todo o grid ali para se fazer a sua cerimônia de abertura. Cerimônia que nem teve direito, né? Enfim. Falar um pouquinho agora do pessoal que estava no Chase, né? Ah, eu só esqueci de falar um detalhe aqui, tá, pessoal? O Kyle Busch não correu, porque o Matt Tiffes esteve no lugar dele e fez um bom 8º lugar, né? O Matt Tiffes, que sempre tá voltando aí agora, voltando de um câncer aí na cabeça, e tá dando tudo certo as coisas para ele, fazendo boas corridas. Daqui a pouco eu acho que ele vai voltar no mesmo ritmo que ele sempre andou. Se bem que esse 8º lugar aí realmente é um ótimo resultado para o Matt Tiffes, então parabéns para ele aí. Parabéns por tudo, por vencer fora das pistas e fazer bom resultado dentro das pistas aí. Falando dos contenders do Chase da X-Men Series, né? O Elliott Sadler foi o melhor colocado, foi o segundo colocado. E o Daniel Suarez foi o segundo melhor colocado dos contenders na terceira posição. O Eric Jones, que estava com a corda no pescoço, fez o que tinha que fazer e venceu. Venceu não, né? Foi o quinto colocado. Não venceu, foi o quinto colocado. Mas aí mesmo assim ele conseguiu aqui meio na rapa, né? Bem pertinho mesmo. Mas ele conseguiu aí, né, se classificar para a próxima etapa do Chase. O Justin Allgaier foi o sexto colocado. Não precisava de correr muito atrás de resultado, né? Segue muito bem aí o Justin Allgaier. Parabéns para ele pela sexta posição. O Ryan Sieg também fez um ótimo final de corrida. Foi o top 10, né? Foi o décimo colocado o Ryan Sieg. E só relembrando vocês, tá, pessoal? Que esse top 10 aí é o segundo, se não me engano, é o segundo top 10 dele esse ano, se não me falha a memória. Ele tem uma excelente terceira colocação que ele conseguiu lá em Daytona, naquela corrida de julho. Não sei se vocês vão lembrar do feriado de 4 de julho. Ele foi o terceiro colocado, foi o melhor resultado dele esse ano. Mas top 10, a décima posição, se não me engano, são dois. Se não me falha a memória, são dois. Eu acho que foi no Texas o outro. Eu lembro que foi uma pista de uma milha e meia. O Ty Dillon foi o 11º colocado. O Blake Koch foi o 12º colocado. O Brandon Gallagher foi o 13º. O Ryan Reed foi o 15º. O Brandon Jones, 16º. E o Brandon Poole, 18º. E o Dale Earnhardt Jr. foi o pior contender do Chase. Foi o 20º colocado. Ty Dillon, agora é um cara que nós precisamos aí chamar um destaque maior aí. O Tardino que começou o chase não muito bem, né? Acabou se envolvendo num incidente que até ele foi tocado pelo Eric Jones lá no Kentucky, né? E se complicou um pouco aí o Tardino no chase. Depois não fez uma boa corrida em Dover e agora em... E agora no final de semana, agora em Charlotte aí, né, parece que as coisas não foram muito boas para ele, né, não conseguiu desenvolver bom ritmo aí, foi apenas o 11º, ele precisava de algo muito mais, e precisava contar com azar que o pessoal parece que não teve, né, azar esse quem teve, mas mesmo assim não salvou o Tardino, foi o Brandon Polo, né, como eu já havia falado, na volta 123, o Brandon Polo teve um pneu estourado, e acabou tendo que ir para os pits, perdeu 4 voltas, ficou 4 voltas atrás, né, não conseguiu se recuperar de certa forma bem, mas ficou ali na 18ª posição, ainda conseguiu recuperar 2 voltas, né, o Brandon Poli, mas mesmo assim não foi o suficiente, né, para o Brandon Poli voltar a lutar por algo, voltar pelo título aí, voltar para lutar por alguma coisa. Enfim, acabou ficando de fora o Brandon Poli, né, um azar, grande azar para Ganassi aí. O outro eliminado também foi o Ryan Seager, apesar da 10ª posição, foi eliminado. E o Brandon Jones, que eu não sei onde que o Brandon Jones estava, né, durante esse chase, essas 3 etapas aí. Eu não vi ele fazer boas corridas, o Brandon Jones. Enfim, 4 eliminados, né, segue aí o chase aí. Agora quem ficou foi o Daniel Soares, o Elliott Sadler, Josh Auger, Eric Jones, Brendan Gallagher, Ryan Reed, Delores Jr. e o Blake Koch. Blake Koch é um cara para ser chamado a atenção aí, o Blake Koch, né, fazendo boas corridas, fazendo bom resultado. O patrocinador renovou com ele. O pessoal está gostando muito do trabalho dele. Né, é um carro não dos melhores, é um carro mediano, mas o Blake Koch está fazendo um excelente trabalho no Chevrolet número 11, então parabéns para ele aí que se classificou para o round 8, né? Bom, pessoal, detalhes sobre o Chase eu vou falar lá no quarto bloco, perdão, no terceiro bloco dessa edição, com o Pedro e com o Hélio. Então eu não vou falar agora, não quero adiantar muito o assunto de Chase não, para não ficar até algo repetitivo. Então eu volto a falar de campeonato lá. Já falei algumas coisas, né? Alguns detalhes, alguns assuntos aí importantes, mas eu falo lá no finalzinho com os dois meninos aí, com o Pedro e o Coelhão, eu retomo o assunto do Chase. Corrida então muito boa, muito movimentada. Quem não assistiu, por favor, assista, que vocês vão gostar dessa corrida, principalmente a vitória do Joe Logano, que estava com um shape muito bonito, né? O Joe Logano, com o patrocínio da PPG. Gostei demais do shape dele, o carro azul com umas faixas brancas, e começava mais escuro e terminou mais claro. Ficou muito bonito realmente o carro do Joe Logano. Então parabéns ao Joe Logano, parabéns a Penske pela vitória, parabéns a todos os chasers. E entre todos os eliminados, eu fiquei com muita dó mesmo, foi do Brandon Poli, que estava muito bem. Você olhar o campeonato na tabela normal, pessoal, o Brandon Poli, ele é o 7º colocado, colado ali com o Eric Jones, né, na tabela antiga, tá? Se fossem os pontos antigos aí, isso não acontece, mas segue a vida aí. Brandon Poli está eliminado, não vai participar mais do chase, o carro da Ganassi, infelizmente. Os números da corrida: a corrida teve duração de 2 horas e 5 minutos, tivemos aí 4 bandeiras amarelas e um total de 12 trocas de liderança. O cara que mais liderou foi o Carlos, com 175 voltas lideradas, o Eric Jones liderou 21 e o Joe Logano liderou as 12 voltas mais importantes, ou se não a mais importante, que foi a última, que foi quando ele realmente assumiu no finalzinho ali a liderança da corrida e acabou vencendo a corrida. Então parabéns mais uma vez ao Joe Logano pela sua vitória. Pessoal, eu volto daqui a pouco então para falar da Sprint Cup, e o assunto de campeonato eu falo com o Pedro Coelhão lá no terceiro bloco.